Mas o servo fiel Deus segura em suas mãos. O meu barco não afunda e nem fica à deriva, pois tenho Cristo em minha vida. Sem Deus nada somos nesse mundo, sem Deus nada somos nessa vida. Nada somos nessa vida. Podemos fazer grandes maravilhas do Senhor. Operou em nossas vidas, repreendendo os vícios e curando nossas feridas. Glória te damos, louvado seja Jesus, que tirou-nos das trevas e nos mostrou a luz. O único Deus, o único Senhor. Hoje sou a sua ovelha, Ele é meu pastor. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Com Cristo do nosso lado, já não estamos mais só. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou ficar por aqui, ouça a nossa voz. Sem Deus nada podemos fazer.